Incertos são os passos repetidos, incertos sem saber andar. Se sigo por caminhos já vividos, não sei que passos ficam por pisar. O medo de pisar em chão errado leva-me sempre ao avesso. Então tiro os sapatos do passado, escolho para mim outro começo. Quanto escolho e quanto faço? Certo que fiz tudo quanto quis, assumir que errei o passo, sem saber se fui feliz. Passos repetidos, incertos sem saber andar. Se sigo por caminhos já vividos, não sei que passos ficam por pisar. Quanto escolho e quanto faço? Certa que fiz tudo quanto quis, assumir que errei o passo, sem saber se fui feliz.